las nalgas de mandarim. Então, o episódio de hoje é um especial TCN Blog Awards, em que vamos pôr aqui o Carlos Reis. Desta vez vai vestir as calças e vai falar na primeira pessoa em relação a este evento, que é, como todos sabem, é o maior evento nacional de bloggers de cinema e televisão em Portugal. Curiosamente é também o único, mas não será isso que interfere com a sua qualidade, como sabemos, é sempre extrema. Portanto, este ano foi o sexto e último, e com o último eu quero dizer que acabou. Ou seja, o Carlos fartou-se, agora que ele se fez um homem e decidiu que não tem tempo para estas coisas, e nós vamos falar hoje um bocadinho com ele, até porque ele está aqui. Vamos aproveitar a presença sempre quente e carinhosa deste monstro dos blogs nacionais, esta presença que nos assombra a todos, só a sua voz faz tremer qualquer iniciante destas andanças. Vou dar a palavra ao Miguel. O Miguel vai falar com ele, porque eu não falo diretamente com ele porque não estou autorizado. Ele disse que só o Miguel é que poderia fazer perguntas e que queria 15 toalhas brancas e uma cesta de fruta tropical. Certíssimo. Tu só por vídeo. Como não foste à cerimónia, só mandando vídeo com perguntas. Miguel, portanto... Miguel responde: sim, senhor. Doutor. Sim, senhor, doutor. Então, obrigado, Pedro, por esse início. De nada, Carlos. De nada. Obrigado também por teres vindo. Sempre uma honra. Sempre uma honra, Miguel, também estar contigo, que não deixa de ser menos monstro. Atenção, Miguel, que é já neste momento, provavelmente, uma referência nacional do blogging. Ai. E do microblogging, muitas vezes. Então, Carlos, que balanço é que tu fazes destes 6 anos de TCN e como é que encaras esta despedida, não é? Bem, quer dizer, primeiro, antes de mais, caríssimos Miguel e Pedro, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer participar aqui no podcast das Nalgas, não é? Espero que me convidem mais vezes. Um balanço faz-me lembrar a história do Joãozinho. O Joãozinho vai à farmácia e vira-se: "Oh, Sr. Joaquim, pode-me dar uma caixa de supositórios, faz favor?" E distraído, né, o Joãozinho pega na caixa e começa a sair da farmácia, sem pagar, sem nada, e o Sr. Joaquim vira-se: "Oh, Joãozinho, é para pôr na conta da sua mãe?" E ele, o Joãozinho, responde: "Não, é para pôr no cu do meu pai." É o balanço que eu faço. Por acaso, também era isso que estava a pensar. Um balanço muito interessante, sim senhor. Cada um faça a sua análise. O que é que tu gostavas de realçar? Que momentos é que tu gostavas de destacar nestes 6 anos de TCN? Momentos para destacar. Olha, isso faz-me lembrar outra história. Um tipo que foi fazer umas análises durante 5 anos. Sim. E descobriu que ele, o tipo que foi fazer as análises, o pai, o avô e 5 tios tinham tendências homossexuais. Pá, e o psicólogo pegou nas análises, estupefacto, e perguntou: "Mas, desculpa lá, mas há alguém na sua família que gosta de mulheres?" E ele respondeu: "Claro que sim, as minhas 4 irmãs. Olha, tá bom essa. Ó Carlos, agora para acabar, não nos queres contar uma anedota? Para desanuviar. Não, olha, posso contar, sim. Não, os TCN foram engraçados estes anos, foi diferente. Pá, mas pronto, tudo tem o seu, é um ciclo, tudo tem o seu tempo. Foi muito giro, o primeiro ano foi arriscado. Não sabíamos se íamos ter 5 pessoas, 10 ou 500. 500 não dava, porque a sala só cabiam 100. Mas pronto, se íamos ter 5 ou 100 e a sala estava cheia. Foi um conceito que funcionou 2, 3, 4 anos. Tivemos ali momentos muito engraçados. Epá, o ano passado já foi mais estranho, já tínhamos de fazer o almoço. E este ano foi a prova que já devia ter acabado o ano passado. E portanto, que está na altura de alguém com sangue novo pegar nisso e... Se quiser, quer dizer, se não quiser, quer dizer, o próprio conceito de blogosfera já é diferente do que era há uns anos atrás. E pronto, é esta anedota. Ok, muito bem, acho que ficamos todos esclarecidos. Finalmente levantou-se aqui o véu de dúvida que havia em relação a esta questão. Penso que não tenho nada a acrescentar, Miguel, da tua parte. Eu também não, também dou-me por satisfeito, muito obrigado por terem vindo. Okay. Obrigado, eu é que agradeço a oportunidade. Em relação a isto, eu só tenho a dizer mais uma coisa, que é... Depois de tanto tempo a mandar os meus artigos, eu nunca ganhei nada, ganhavam os teus amigos. Foi porque a votação estava toda errada, não convenci ninguém, nem uma tia, nem nada. Então eu lá ganhei alguma confiança, porque aprendi com um primo que tenho em França. Escrevi uma review de arrasar a concorrência e mandei para ti por correspondência. Depois dos TCN, nem sol, nem madrugada, nem vale a pena escrever, o sol nem vai nascer. Depois de ti mais nada, a loja está fechada, o Carlos foi embora, ficamos entregues à bicharada. Thank you.